András, barreiras do deserto, motherfuckers 2013. Não usei nem 5% do que foi fornecido. Ainda habito o mundo da prisma, prendendo o tom do cinismo. A última chave que falta pra eu poder seguir a saga e quebrar as barreiras aonde não vejo nenhuma alma. András, escrito no peito pra espantar os maus espíritos, honrando toda a linhagem dos ancestrais até o presente. Como não dá pra viver em paz quando a guerra bate na porta, você não pode se acovardar e esconder a sua revolta. Um caminho que não tem volta, a mente já está focada, a arma engatilhada, a mira já está enquadrada. É só atirar e ver o tombo de alguém que veio contra mim. Não tem tempo pra compaixão, depois eu pago o que fiz de ruim. A mensagem positiva já entrou em atividade, mas aqui infelizmente eu só defendo a posição da minha base. O santo vai morrer e o vilão vai ser julgado. Não vamos diferenciar, todo mundo vai ser enterrado. Motherfucker, vai ser rezado uma missa como de costume pra encomendar aquele que vai daqui pro além, não interessa onde vai chegar. A vida é assim, tudo tem um ponto final, nada é pra sempre, tudo acaba, isso sempre foi normal. Vou apertar mais uma vez a tecla do valor à vida, pra quem entenda de uma vez por todas aonde está o enigma. Não reclame do que já tem, mas procure sempre mais, evoluir, crescer, aumentar a validade da sua paz. Andar tranquilamente, mas preparado pro adverso, a letra escrita no verso, rodapé do chamativo impresso. O watchdog te convida pra se corromper, não está dizendo que não tem volta caso você resolva se envolver. A fama é podre e gira em torno do financeiro, por isso prefiro ficar aqui mandando a mensagem pros meus parceiros. Cavaleiros que precisam se descobrir e vestir a farda e lutar pela nossa causa, libertar mentes alienadas.